5515, 5 ponto ideal de descida. TIP 5595, desce para 4000 pés, ajuste na 013. 4000, ajuste padrão. Chile 6313, então conforme a rota peso 121. Sai com curva à direita, arbo, eleva o fito. Mensagem por 6313. Afirmativo. Autorizado 360. A saída será arbo, eleva o fito. E o transponder 5403. Positivo, então, arbo, eleva o fito com curva à direita. A gente vai voar a posição Serra Eco Bravo Delta Índia. Intercepta o peso 21 até a posição Papen, confirma? Afirmativo, conforme. Chama para puxa acionamento. O 6313 está ciente. Salvador, boa noite. Está 3305, livrão. 3305, Alfa Juliette, portão 7. Está autorizado. Alfa Juliette, portão 7, obrigado. Jet 6747. Escudo do 6313. Consiga 6313. Ele então está confirmando, é Arbo, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Afirmativo, Arbo, Elefa e o Fito. Corrijo, Sagaz. Pois, Elefa, Sagaz. Aplausos, Elefa, boa posição, Sagaz, puxa 6313. Veículo 41, chame controle 1935, bom voo. O trip 5, se der, dá pra voar duna ou pelo. O trip 5595. Confirme pelo. Afirmativo. Pelo, obrigado. Controle, muito boa noite. 7748, decolou da curva na direita. Confirme, Webjet 6747. Contato radar na decolagem, Sabel 340 na saída árvore, Elefa Sagaz. Na saída 3A, possibilidade de aproar Sagaz? Web 6747, coordene diretamente com Recife na frequência 1260 ou alterna 128.8. 260-1288, muito obrigado. Boa semana para a senhora, bom trabalho. Grata, bom voo. Obrigado. Sims 360, Frizzolu no meio, decola da 1-0, na Tael Leda Bridge, controle 6935, aciona 5412, o 4209. Corretinho, pronto. Chamada pronta, 4209. Trip 5515, 10 para 2 mil pés, ajustando a 013. 2 mil, permanece em 3. Salvador, muito boa noite, Oxané 6224, com a Whisky. Boa noite, Oxané 6224. Chegando a Mari, desce para 050. Mari, 050, 6224. Cinco, cinco, no cinco, está autorizado ILS X-Ray da pistão na zero, reporte estabilizado. Reporta lá. Boa noite, Oxanel 6303, na ponte 501, para pushback, para mim. Autorizado, time Dark. Autorizado, time Dark, funcionamento. É 303. 5972? Confirme. É o Rio 5972? Por favor, poderia nos adiantar nossa subida prevista? Destino? Galeão. Em LS 5595. Trip 5595, complete aproximação, chama a torre 118 decimal 6. 118 mesmo, boa noite, bom trabalho. Graças, boa noite. Salvador, muito boa noite, é o Trip 5595. Por gentileza, chamou o Trip 5595, passando agora a Duna? Passando a Duna no momento, fui aliás com a pista vista. Cortado 5595, continua a aproximação, reporte externo para embaixo do lado. Cortado Simba. Oceaner 6224, desce para 2000 pés, ajuste 1013. Estimativo 2000, Oceaner 6224. Simba, baixando, travando 5595. 5595, tráfego ajustado, ajuste padrão, pouso autorizado, pressão no zero, vento de 1, 10 graus, 09 nós. Ciência, leve pouso. Táxi 6313 da Oceaner, com PAB 164, são 4 horas de autonomia, treinando Galeão. Espera 186, 1013 ajuste, 6313 também. Ponto de espera, 10, 186, Oceaner 6313. Sala Azul 4209 para pushback, portão 8. Autorizado Azul, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi 4209. O Oceaner está autorizado a interceptar, 6224. Oceaner 6224, está autorizado ILS, é que saída pista 10, reporte estabilizado. Reportará o Oceaner 6224. Ele é Sagaz, sim, também estamos na guarda aí, sim, tal. Salvador, boa noite, Oceaner 6313, ponto 0. 0, pronto. 6313, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 6313. No solo 58, libera direita, chame solo em 121, decimal 9. 219. Trip 555, livrou? Trip está livre até o pátio 3, off quilo. Pátio 3, off quilo. Tá pronto, 6-3 na pista do zero. 6-3 autorizado a decolar pista no zero, vento de 1 no 0 grau, 099, ajuste padrão. Decolar com ajuste padrão, pista no zero, 6-3. Localizador, Xanem 6224. Xanem 6224, chama agora a torre 118, pessoal 6. 118, 6, boa noite, obrigado, senhor. Estabilizado o curso localizador. Xanem 6224, tráfego fiscado, ajuste padrão, continua a aproximação, reporte contra o embate checado, senhor. Contar abaixado, Xanem 6224, senhor. Galeão, 3 horas, 1-3-2, foi isso? 1-2-3. O ponto de espera 18-6, 1013, o ajuste, táxi via Pátio Índia, azul 4209. Sente no ponto de espera 118-6, 1-0-3, Pátio Índia, Bravo 4209. 1-3 decolou ao 00-01-00, chama agora o controle 1-9-35, senhor, bom voo. 0935, controle, muito boa noite, senhor, 6303. Família do externo, baixou o travou, senhor, 6284. Poxa, né, 6224, tem pouso autorizado, pistão 0, vento de 1-0 graus, 089. Pouso autorizado, senhor, 6224. Poxa, né, 6313, contato radar, sobre 360, sai da arma. 360-063-03. Abo, elefa, sagaz. 1-1-9-3-5 ao controle, 5-4-1-3, outros pontos. 4-1-3, chama pronto. 5-4-1-3, chama pronto. Salvador, boa noite. Rota 3305, está com informação alfa, autorização 330 para Recife. Negativo, aguarde cópia, Recife 3305. Bora. Chinelo 6224 na sala 03, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 9. Gente, 121 decimal 9 graus. Solo Salvador, bom dia, boa noite. Oxa, né? 6224. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01. Aliado e pronto, 4209. 4209, autorizado a decolar pista no 0, vento de 1-1-0 grau, 089, ajuste padrão. Autorizado a decolagem, 1-0 no 3, 4209. Chamada táxi 074. Tan 3305, cópia. Pronto, 3305. 330 Recife, Aperuíce 58, decolagem no zero esquerda, pro Caracaju. 1935 e 5414. Autorizado no. Para Recife no 330 Aperuíce 58. O Caracaju, é, controle 119-35, transpondo 5414, então 3305. 5414, corretinho, pronto. Para 3305. Decolou 06, chame agora o controle em 119-35, bom voo. 119-35, muito obrigado, excelente noite, bom trabalho. Comente. Controle Salvador, Azul 4209, decolar na sua escuta. Azul 4209, contato radar na decolagem, Salvador 360, Cedro da El. A Juliette? O 6224 autorizado. Ingressar em Juliette para o 01. Juliette 01, grande.